Padrão Lilo, Cono 099. Sim. Possibilidade de voar na proa de Mupton? É, Mopso, M-O, é, Mike Oscar, Papá Serra Oscar. Aguarde. Ah, escuta. Bruno 099, autorizado direto Mopso, chame Centro Recife, frequência 126 decimal 0, alterno 128 decimal 8. Ciente autorizado pro de Mopso, Recife agora em 260, alternando 128, voo no 099, uma boa, muito obrigado. 3299, confirma estabilizado? 3290, afirma, estabilizando agora, senhor. 3190, chame Torre, 118 decimal 95. 1295, 3190. Salvador, boa noite, o Santos, 190 passando em Jacela, chave secada. 198, decimal 95, Torre. Sim, desculpa. Salvador, boa noite, Santos, 190 passou em Jacela, baixar de secada. Manchester 3290, pouso autorizado, pistão 0, vento 190 graus com 8 nós, altímetro no 0 no meio. Gente, vive pouso, Santos, 390. Solo 32, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Direita 219, Zero 02, ronda 02, está livre o ingresso na 10, táxi via pista, reporte alinhado e pronto. Lua 02, autorizado a decolar, pista no 0, vento 180 graus, com no 0 nas. Decolado aos 40, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa. Para Salvador, 1202. 1202, prossiga. 1202, confirma o perfil da Conde e decolagem de Salvador. 1202, contratada na decolagem, suba via saída Conde para nível de voo 090. 090, saída Conde, 1202. Controle, boa noite, está 3662, não sei se foi informação ronda. Está 3662, aciona identificação, desça via chegada Bomé de Uno para nível de voo 050. Via Bomé de Uno ao 050, está 3662. Está 3662, cidade Guatuna, está presente? Confirme. Está 3662, cidade Guatuna, está presente? Confirme, acertou desvio de formação? Negativo. Para interceptar o curso localizador, curva à esquerda, proa 055, recosta estabilizado. Desça para 2.000 pés, onde está o altímetro no 096. 096, 2.000 pés, 055, para 3662. TAM 3662, é autorizado 4.000 pés, o ajuste do altímetro no 0196. 4.000 pés no 0196, TAM 3662. 3662. Pode prosseguir na descida, vai dirigir 4000. É 3662, desça para 2000 pés. O ajuste do altímetro no 0, 1 no 6. Essa prova consegue interceptar o curso localizador? Então 3662. Afirmativo, descendo 2000, 1 no 0, 1 no 6. Ocean S 6310, go ahead. Flying heading southbound, descent crossing flight level 230 on your frequency. Ocean S 6310, Squawk Ident. Descent via Bomed 1 arrival to flight level 050. Descent via Bomed 1 to 050. Can we fly direct to top? S 6310, fly direct to top position. Fly in top da Zex Reita, 3662. Da 3662, Chame Salvador, frequência 198, decimal 95. 1895, tá? Pistão 3662, pouso autorizado, pistão no 0, vento 180 graus com 8 nós, altímetro no 0, 1 no 6. Está autorizado o pouso na 1 no 0, 3662, 0 no 6. 62, solo 58, livre à direita, chame solo 12, 1, decimal 9. A direita 29, tá 3662. Uma 02, 55 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. 1203, 102, boa. Torre Salvador, muito boa noite, Azul 2598, Azul 2598, linha decola da 10, vento 180 graus com 99. A linha decola da 10, Azul 2598. Turn 6310 without restrictions, fly direct to Duna intersection and scenic 2000, QNH 1016, cleared ILS, comm established. Fly direct Duna, descend 2000 feet, 1016, I will call you established, Ocean I 6310. Decolada 02, chame controle 120 decimal 8, bom voo. 120 decimal 8, obrigado, boa noite. Controle de Salvador, muito boa noite, é o Azul 2598, decolado ao Zona 0, não se escuta. Azul 2598, contato radar na decolagem, saída Coral no Bravo, nível de voo 160. Coral no Bravo, 160, Azul 2598. Controle Salvador 2598? Confirme. É, possível na, é, na presente direta Coral? Autorizado, direto Coral, azul 2598. Direto Coral 2598, obrigado. Appreciando o localizer, 6310. 6310, roger. Complete final descover the tower, 118.195. 118.195, thank you, good evening. Salvador Tower, good evening, Ocean Air 6310, established on the ILS. Ocean Air 6310, clear to land runway 10, wind 190 degrees with 9 or knots, QNH1016. Clear to land, Ocean 6310, 19009, thank you. Boa noite, senhora, identificação, chegada bom, se desça para 4000 pés, sem restrições de altitude, o ajuste na 0 no meio. Você desce direto para 4000 pés, sem restrição de altitude, sem negar 1016, obrigado, Azul 2795. Controle Salvador, boa noite, Gol 1096, passando 221 para 1050. Gol 1096, senhora identificação de chegada Bomed 1, desce para o nível de voo 050. Ficou Bomed 1, desce do 050, gol 1096. Gol 1096, é possível voar para o Edisap? Dona 096, mantém o perfil de chegada, por gentileza, número 3 na aproximação. Sim, a gente mantém, obrigado. Zero on the ground, 012, vacate to the right, call ground 121, decimal niner. Vacate on right, 121, decimal niner, thank you, good evening. Azul 2795, livrando 200 para 4000. Confirme. Azul 2795, livrando 200 para 4000. Tensha. Bono 096, com high speed autorizado direto do Duna. Direto do Duna, vou no 096. Azul 2795, velocidade indicada. 2795, 2109. Gente, mantenha 200 nós na descida, azul 2795. Ok, 2009 na descida, azul 2795. Azul 2598, autorizado Raíra. Direto Raíra, 2598. Para 96, canceladas as restrições, desça para 2.000 pés, o ajuste na 0.6. Autorizado LAS, sexo e do pistão 0, reporte estabilizado. Tente, desça 2.000 no 0.16, autorizado LAS, sexo e reportará estabilizado, bom, no 0.96. 598. 598, escuta. Registro radar encerrado 58 milhas do oeste do Velho Salvador. Chama agora o controle Léo na frequência 120 decimal 1. 201, obrigado, boa noite. Boa noite, Mogul. Obrigado. Zona 096, completa procedimento com a torre em 118 decimal 95. Completa a torre 1895, obrigado, zona 096. Azul 2795, desce para 2000 pés, autorizado ILS, X-Ray do pistão 0, reporta e estabilizado. Azul 2795, desce para 2000 pés, autorizado ILS, X-Ray, pistão 10, reportará e estabilizado. 096, final estabilizado, ILS, X-Ray, pistão 10. Noite no 096, pouso autorizado, pistão no 0, vento 180 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 6. Ciente, livre pouso, pista 10, o gol 1096.